oggi mai saggi già nel se mi levo paroma in vera mi lachi di tu ne stato meu corpo se lugar. Se foi de nossa Vera Cruz e o prato que ficou do norte que sonhei das coisas do lugar nos mimos me larguei correndo sem parar buscava Vera Vera Cruz e o prato que ficou.